começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando. Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora no seu rádio, levando muita música para vocês, tá bom? Moda sertaneja da boa, boa para dançar, músicas românticas, muito legal. Desde já, um abraço a todos vocês que estão ouvindo o nosso programa pela internet e também pelas emissoras de rádios, nossas parceiras pelo Brasil inteiro. Quem vai cantar bonito abrindo o programa são eles, Jorge Mateus, Flor. Flor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, e vou pra te beijar. Seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando pra te beijar. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês ligados no nosso programaço. Maria Aparecida e São Felipe do Oeste, Rondônia, não perde o nosso programa. Olá, Diego Valadares, adoro acordar de manhã, ouvir Mundo Sertanejo. Adoro a sua voz, gosto das suas músicas. Muito obrigado, viu? É minha querida Maria Aparecida, que sempre interage comigo e gosta de ouvir o nosso programa, né? Beijo para você aí. Meu amigo Martiniano Costa, ouvindo o nosso programa em Paraguaçu, Minas Gerais. As minhas queridas Virgínia, Vanessa, a Virgínia Ramariz em São Paulo, a Vanessa Diniz em Rio Verde, Goiás. Um abraço a todos vocês aí pelo carinho de vocês, tá bom? Minha querida Sandriana Alves, no Piauí, na cidade de Urucuí, ouvindo Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu?

Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo está no ar. Vamos em frente porque atrás vem muita gente, minha querida. A Milena da Silva, em Nova União, Contriguaçu, os amigos da rádio Raio de Luz FM exibindo o nosso programa, aí em Nova União, Contriguaçu. Um beijo para Milena da Silva, todos os ouvintes, todos da equipe da rádio Raio de Luz FM. Valeu, Roberto Carlos. Os amigos da rádio Milênios FM, Milênios em Itaperoá, em Itapura, São Paulo. Os amigos aí. Telton Araújo, né? E todos da equipe da Rádio Milênios FM em Itapura, Estadão de São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Valeu, Telton Araújo, todos da equipe, muito obrigado, viu? Aos ouvintes, os amigos aí da Rádio Nova, da minha querida Cristina, os amigos da Rádio Nova Liderança FM. Da Rádio Liderança FM em Boa Esperança, Minas Gerais. A minha querida Cristina mandou um e-mail muito bacana. Olá, Diego Valadares, não perca seu programa, manda sempre alô para mim. Moro em Boa Esperança, Minas Gerais, escuto o seu programa pela Rádio Liderança FM. Valeu, Cristina, todos os nossos amigos aí da Liderança FM, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Aí no sul de Minas, o programa todos os dias de 8 às 9. Um abraço, muito obrigado pelo carinho. Vamos de música, quem canta bonito, Paula Fernandes, Sensações. Perdi você, perdi a voz, o seu querer. Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum. Agora sou um vento só, escuridão. Eu virei pó, fotografia, sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. esqueço. Eu te cavalo embaixo do cair da chuva, eu reconheço. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma. Desfruta, reconheço, eu me transformo. Agora sou um vento, só a escuridão. Eu virei pó, fotografia. Sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Só te cavalo embaixo do cair da chuva, eu reconheço. Estar assim, sentir assim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu bebo a porta em forma de chuva. Muito bem, Paula Fernandes cantou para vocês Sensações, linda voz. Essa mineirinha realmente canta muito bonito, né? Minha querida Joana Alves em Petrolina, os amigos da rádio Tabajara FM exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Um abraço, Wilson Fernandes, e a todos vocês, tá bom? Ronaldo Nascimento, todos os amigos da Fera Mix FM em Feira de Santana, na Bahia. É, por falar em Bahia, dia 27 de julho estaremos em Vanderlei, Diego Valadares, fazendo um show muito bonito, muito alegre, dançante, em Vanderlei, na Bahia, na casa de show Caldeirão Brother. Todos vocês convidados, viu? É, vai estar acontecendo a festa do milho e o show nosso é no sábado, aí na casa de shows Caldeirão Brother. Um abraço, DJ Carrapicho, todos vocês aí da Rádio Vanderlei FM, Elinaldo Oliveira, todos vocês da Vanderlei FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso aí na cidade, né? Dia 27 de julho, sabadão. E no domingo estaremos em Barreiras, também Diego Valadares em Barreiras, fazendo um show muito bacana, muito alegre, na casa de show Engá, em Barreiras. Vai ser muito bom, viu? Estaremos juntos. Um abraço a todos vocês. E quem quer comprar fazenda, quem está querendo comprar uma fazenda aí na Bahia, olha, fazenda de 35 hectares na beira do Rio Arrojado, município de Correntina, na Bahia. Escriturada, inclusive, boa para plantar, fazenda de primeira qualidade, viu? E você pode ligar no 61 no 3377-8923. 3377-8923, DDD61. Falar com Joaquim. É, a fazenda muito boa, 35 hectares, terra boa para plantar, na beira do Rio Arrojado, aí no município de Correntina, na Bahia. Vamos, compra essa fazenda que você vai gostar, viu? Pra você trabalhar, produzir aí com a sua família, né? Quem canta bonito, Leonardo, Hoje. Esquecer O que a gente fez foi lindo. Hoje, uma canção trouxe você. Nela eu pude relembrar lindos momentos, loucuras e prazer. Saber se não voltar, não vou mais resistir. Preciso, imploro, por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo, te quero, te amo. Eu te preciso, imploro, por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo, te quero, te amo. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre. Sempre interagindo comigo no Facebook. Todos os ouvintes do Brasil inteiro pedindo alôs, pedindo músicas. Eu fico muito feliz com isso, tá bom? É só adicionar Diego Valadares no Facebook e a gente vai estar sempre falando. E você pode pedir os seus alôs, pedir as músicas, que a gente vai tocar com muito carinho. Mandar os recadinhos, né? Muito legal. Um abraço, os amigos da Rádio Cultura Sertaneja em Caçapava, Adilson do Vale e todos da equipe. Muito obrigado, viu? Minha querida Rejane, locutora, dançarina, aí em Virgem da Lapa, Estadão de Minas Gerais, a Rosiane Pindamonhangaba, não perde o nosso programa. Minha querida Terezinha, em Lagoinha, São Paulo, também não perde o Mundo Sertanejo. A Raira, de 6 anos, apenas, né? Filha da minha querida Elô, em Buritis, Minas Gerais, diz que não perde o Mundo Sertanejo. Adora ouvir Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Obrigado, viu, Raira? Beijo pra você, que Deus te abençoe, tá bom? Danilo Nogueira, em Guajará, Mirim, Rondônia, também não perde o nosso programa. Minha querida Caroline, em Joinville, meu amigo Bruno Reis, os amigos da Rádio Princesa FM, exibindo o nosso programa aí em Joinville, Santa Catarina. Também os amigos da Rádio Sim AM, em Guarapari, Espírito Santo, ouvindo, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço, Herbert Souza em Viana, a todos vocês aí do Espírito Santo, que ouve nosso programa, né? Muito obrigado pelo carinho. Um abraço, os amigos da Rádio Sim. Um abraço, os amigos da Rádio Belém FM, Belém do Pará, exibindo o nosso programa. Um abraço, Antônio Carlos, né? E todos da equipe da Belém FM. Um abraço, os amigos da Rádio Nova Sertaneja, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, também exibindo o Mundo Sertanejo.

prefeituras, casas noturnas, clubes, estaremos aí fazendo a festa para vocês, tá bom? Diego Valadares e banda, um show econômico, um show barato, alegre, viu? Ligue 61-9973-0555. Diego Valadares, na sua cidade. Um beijo para minha querida Polly Monteiro, em Jiparaná, sempre interagindo comigo no Facebook, né? Meu amigo Big Night, os amigos da banda Nat Music, em São João do Paraíso. Um abraço, meu amigo Valderlino Miguel, os amigos da rádio Rainha da Paz FM, em Licínia, Minas Gerais. Todos os locutores, Pedro Martins, a Suzana Andrade, o Mazarope, o Walter Silva, o César Andrade, todos da diretoria, todos os ouvintes, muito obrigado, viu? Ouvintes aí da rádio Rainha da Paz, em Licínia, Estadão de Minas Gerais. Aí, meu amigo Adriano, os amigos da rádio Dinâmica, Dinâmica FM, em Timóteo, Minas Gerais, também exibindo Mundo Sertanejo. Todos vocês, amigos, parceiros pelo Brasil inteiro, diretores, programadores, locutores de todas as nossas redes, de todas as nossas emissoras afiliadas da nossa rede, né? Exibindo do nosso programa. Muito obrigado. Israel e Rodolfo cantam Coração. Só eu sei tudo que vem suportando, eu sei tudo que vem aguentando, mas se me ajudar a gente sai dessa bem. Eu não vou ficar te culpando desse amor. Eu também sou o culpado, mas se me ajudar a gente sai dessa bem. Mande as palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa pra gente nunca mais chorar. Oh, coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Ai, ai, ai, oh, coração, sem ela aqui do meu lado, eu perco a razão. Mande as palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa pra gente nunca mais chorar. Oh, coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar minha amiga Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso. Não perde o nosso programa. Quem canta bonito agora? Israel Novaes, Vó, Tô Estourado. Ei, vó, o seu neto estourou, hein?